seus passos na areia. Enquanto o mundo vai girando ao contrário, as mariposas vão voando em plena lua cheia. Caminhando contra o vento, eu vou seguindo seus passos na areia. Enquanto o mundo vai girando ao contrário, as mariposas vão voando em plena lua cheia. Com o vento, eu sobrevivo pelas ruas. Eu uso o lado escuro do cérebro na loucura. Meu lado natural é como o seu na embriaguez. Imagens distorcidas, lembranças dos amigos, perdidas num retrato amarelado. Sem sorriso eu vivo dentro do circo do horror, roubado, mas a mágoa que sinto me faz compor. Me sinto como Jonas engolido pelo peixe. Meu Deus, me dá perdão, me abençoa com azeite. Prepara meu Deus pra guerra, minhas mãos para a batalha. Desta minha fé me faz andar pela fornalha. Levanta e ande daqui morto como Lázaro. Voa como um pássaro, o anjo do juízo. Adão sem paraíso, Davi versus Golias. Quem dera o dia fosse, a vida é um grão de areias. Mariposa tão voando em plena lua cheia. Caminhando contra o vento, eu vou seguindo seus passos na areia. Enquanto o mundo vai girando ao contrário, as mariposas vão voando em plena lua cheia. Caminhando contra o vento, eu vou seguindo seus passos na areia. Enquanto o mundo vai girando ao contrário, as mariposas vão voando em plena lua cheia. Alguém jogou a pedra, caiu mais um gigante. O sol ficou vermelho e com a fé entidante. Não me acostumo de viajar pelo abismo, e na percepção de cada médium um labirinto. Eu não minto, no mais da ilusão, cada cara uma pessoa. Se marca cabelo, voa, vai parar o sofrimento da coroa que chora. Lembrança entrelaçada com a miséria, outro encafiado ou esquecido na favela. Só morte que impera, sem justiça, com dor. Mesmo contrariado, me sinto um lutador. Trancada que estou, mesmo quando abre as grades. Solto pelas ruas, pensamento covarde. Guerreiro também tomba, rico também erra. Enquanto um pede paz, os dez proclama a guerra. Proclama a guerra. Caminhando contra o vento, em meia escuridão, um sorriso de criança. O dedo de Deus toca o mundo e enche de esperança. O coração que outrora andava triste, agora simplesmente sorri porque ele existe. É noite na favela e as luzes estão acesas. A molecada brincando de pega-pega entre a pobreza. Que o anjo Gabriel nos proteja da maldade, com a espada da justiça, o escudo da verdade. Fim sempre tem um fim, tem que acabar. Alguém que foi embora para nunca mais voltar. O irmão que se levanta contra outro irmão, Caim matou Abel de inveja, traição. A dúvida de Judas traiu Jesus com beijo, e Pedro que negou três vezes no espelho. Então desde o princípio, sujeito a ser traído, continua o ser humano vulnerável desde o início. Caminhando contra o vento, eu vou seguindo seus passos na areia. Enquanto o mundo vai girando ao contrário, as mariposas vão voando em plena lua cheia. Caminhando contra o vento, eu vou seguindo seus passos na areia. Enquanto o mundo vai girando ao contrário, as mariposas vão voando em plena lua cheia. Eu sou assim, eu vivo assim. Sou ave que procura o seu caminho. Mandorinha sozinha não faz verão. A falange lado a lado com os irmãos. Eu sou assim, eu vivo assim. E é por isso que o sonho sobrevive. Eu tenho asas preparadas pra voar. Somos falange da rima, filho dos livres.